se prepara, reparo que encara sua cara, sinceridade é tara e a verdade é clara, cara. O ano muda, a realidade é mantida, preocupado e acorda cedo, esqueceu de acordar pra vida e ela é cara. Para que discurso comovente, cartas de compaixão tão no chão sem remetente. Sente emoção num cordão reluzente, sua corrente brilha equivalente à minha mente. Seu brilhantemente, cê cala e consente, tá no topo, mas é da montanha mais decadente. Sente valente, com seu pseudo irmão na frente, mas quando tiver só quero ver um que te oriente. Critica os crentes, tente ver a frente da lente, diferente de você, não escutaram a serpente. Então vê se aprende, desenvolve e surpreende. Tem muito parasita se achando Clark Kent. Pelos caminhos que eu vou e fui, quem não evolui não pode falar nada da gente. Minhas ideias me trouxeram aqui, não vou cair, não confio, minha sorte estrela cadente. Pelos caminhos que eu vou e fui, quem não evolui não pode falar nada da gente. Minhas ideias me trouxeram aqui, não vou cair, não confio, minha sorte estrela cadente. Seu cordão perdeu a cor, seu olhar não brilha mais, não adianta orar pra Deus e pedir por favor pra voltar lá pra trás. Os tempos de rapaz, onde era tudo só paz e amor. Antes eram hips, hoje são só chiques, amanhã implantam chips na mente do ser humano. Uns produzem hits, outros fazem clips, eu só faço beats, por isso sou só humano. Em meio a tantos erros, busquei achar acertos e foi nos desconcertos consegui acertar. Fui em tantos enterros, pena que não inverto. Pessoas desistem cedo por medo de errar. Somos dois goianos, pique 300 de Esparta. Quem tentar destruir meus planos, que o raio os parta. Sou só um insano, inteligente como o Zapata. Nego confia em cano, acha que não tem bala que o parta. Pelos caminhos que eu vou e fui, quem não evolui não pode falar nada da gente. Minhas ideias me trouxeram aqui, não vou cair, não confio, minha sorte estrela cadente. Pelos caminhos que eu vou e fui, quem não evolui não pode falar nada da gente. Minhas ideias me trouxeram aqui, não vou cair, não confio, minha sorte estrela cadente.